Rádio Chamonix Limitada, ZYK 532, 610 kHz, Mojimirim, Estado de São Paulo. Acorda a região pra escutar o programa que hoje está no ar. Acorda a região pra escutar o programa que hoje está no ar. Tem notícias de Mogi, tem notícias do Brasil, tem horóscopo e tem a mão amiga. Tem muitos prêmios, tem alegria, nossa região em primeiro lugar. Acorda a região pra escutar o programa que hoje está no ar. Todo mundo ligado na companhia do GB, o seu amigo de toda manhã. O programa que hoje está no ar. Alô, você. Bom dia. Agora são 6 horas mais 5 minutos aqui na Transsertanejo. Você pode estar no radinho, você pode estar no radion, no carro, no aplicativo, onde você quiser. Estou te abraçando, bom dia. O tradicional churrasco gaúcho é na Churrascaria Chimarrão, servindo rodízio completo com mesa de frios, também com pratos à la carte, com picanha, salmão ao molho de maracujá, carneiro, filé de costela e peixes. Peça também marmitex e carnes para viagem. Tudo preparado com muito cuidado e seguindo as recomendações de higiene. Informações 3861-3922. Churrascaria Chimarrão, o tradicional churrasco gaúcho. Rodovia SP340, quilômetro 174, Mogi Guaçu. E chegou uma super novidade em Mogi Mirim. Na Cirúrgica Mogi, você conta com uma linha completa de produtos médicos, hospitalares e ortopédicos, seja para alugar ou comprar. Lá você encontra desde máscaras de proteção dos mais variados tipos até camas hospitalares. E claro, com o melhor custo-benefício. O atendimento é de segunda a sábado na Avenida Brasil, número 820, centro de Mogi Mirim. Cirúrgica Mogi. O conforto que você precisa, você encontra aqui. E atenção para a oferta especial. Promoção prorrogada. Enquanto durar o estoque, máscara descartável tripla camada, caixa com 50, R$18. Luva latex Tauge, caixa com 100, PM, R$30. Cadeira de rodas Polior, 1.350. Cama hospitalar, duas manivelas, 1.700. O momento é de reflexão. Leve o verde da esperança para a sua casa. Na Case Verde, você encontra plantas que renovam a energia e trazem tranquilidade ao seu lar. Nossas lojas permanecem abertas, mas caso prefira, compre pelo WhatsApp e receba em casa. Case Verde Mojimirim, Avenida Dibi Saibe, 2.834 Centro, 19998-72-2384. Ou Case Verde Mogi Guaçu, Boulevard Shopping, 19996-74-4499. Case Verde, nós levamos o verde da esperança. Agora são 7 horas em Mojimirim. Bom dia para você que vai comigo até as 9 da manhã. Estava falando sobre os rojões, né? O mundo está mudando bastante, né? E bastante coisa que era tradição deixou de ser tradição, mas não é mais tradição, né? Parece que o que para nós, eu falo para você que tem 60 anos para cima, eu vou colocar de 60 para cima, um pouco mais para baixo. Acho que nem tanto, mas de 60 para cima. A gente fala, eu sento para conversar com meu compadre, por exemplo, que é mais velho do que eu, e a gente fica trocando ideia, nós dois, e a gente fica lembrando do nosso tempo de garoto, né? Ele mais velho, ele é 10 anos mais velho do que eu, né? Então ele tem mais história para contar. Mas eu estava conversando com ele esses dias, agora, né? Depois, no dia primeiro mesmo, né? Eu estava conversando e estava comentando com ele das reclamações, né, do pessoal bravo na internet com a soltura dos rojões, né? E você vai percebendo, vai notando aí que o que é tradição vai acabando. Tá acabando as tradições. É. Carnaval, não tem mais carnaval. É. Carnaval não tem mais. Do nosso tempo, não tem mais carnaval. Tem carnaval de rua, aqui na cidade, ali na Tapira, Mogiguaçu. Vamos falar da nossa região aqui. Limeira, Rio Claro, que tem a Samuca, uma das principais escolas de samba da região, né? Não tem mais escola de samba. Aqui, eu me lembro, carnaval no Recreativo e também lá no Clube Mogiano, né? Aliás, o Clube Mogiano vem depois, bem depois, quando acabou o Recreativo, que foi pro Clube Mogiano. A briga era Grêmio Mogimiriano e Clube Recreativo. Carnaval de clube, carnaval de salão, não tem mais, né? 12 de outubro, que a gente tinha ao meio-dia a soltura de a queima de rojões e tal, não tem mais, porque não pode, existe uma lei que proíbe. Virada do ano, né, não é só Mogimirim, né? Não é só em Mogimirim, muitas cidades também, já não pode mais soltar rojão, né? Aí eu fico perguntando, eu concordo de não soltar rojão, eu até não gosto, acho que é um perigo danado e tal. Eu vou falar em termos de tradição, tá? Me entendam por esse lado. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nem apologia à soltura de fogos, tá? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero agora comentar com vocês é a tradição que está acabando. A tradição que está acabando. Né? São tradições que nós tínhamos que não tem mais. Muitas coisas não tem mais. Não se vê mais. Né? E aí, quando eu era mocinho, não só mocinho, jovem adulto, né? Adulto já um pouco mais crescido e tal, tinha idoso também. Nós tínhamos autistas também. O autismo não é de agora. O autista tem, né? Nossa, muito, muito, muito, muito, muito, muito tempo. Porque hoje a gente fala assim, olha, não solta rojão, porque nós temos idosos, temos crianças, temos autistas, temos cachorro, gato. A gente, vamos tirar as pessoas. Tira as pessoas de lado. Tira as pessoas de lado, né? Eu estou tentando conversar com vocês. Eu não sou contra a lei, muito pelo contrário, como vereador, eu votei a lei, a favor da lei que proíbe a soltura de fogos, eu votei a favor, então, não sou contra a lei, eu não vou exagerar no meu comentário com as pessoas, né? Entendeu? Mas eu fui a favor da lei. Ponto. O que eu estou tentando dizer é que há hoje, né, uma inversão de valores, eu acho até, né, porque muita coisa não pode mais. Nós estamos ficando privados de um monte de coisa não pode mais, né? Aí eu estava conversando com meu compadre e aí eu falei assim, olha, eu acho que é porque naquele tempo, quando é naquele tempo, é o nosso tempo, mais novo, soltava rojão. E tinha uns morteiros lá, que era uma loucura, né? Igual o rojãozinho de hoje, né? Aqueles morteirão mesmo, né? Também tinha cachorro. Só que pouquíssimas pessoas pagavam 4, 5 mil reais um cão do cachorro. É, 4, 5 mil reais para um cachorro. Hoje em dia, o cachorro é fonte de renda para muita gente. Aliás, eu comentei outro dia que me dá vontade de criar uma lei que taxa que taxa, né, aqueles criadores de cachorro. Porque, pô, presta atenção. O cara lá tendo, ele cruza uns dois, três cachorros dele, ela dá uma alinhada lá de quatro, cinco cachorros. Ele vende cada cachorro a 5, 6, 7 mil reais. Pô, é uma baita de uma grana. Tem gente que tá rico usando e se apropriando do útero de cadelinha por aí. De cachorra, né? Cachorrona, cachorrinha. Então, aquele tempo nosso lá, tinha muito vira-lata, né? Cachorro que... Ah, tanto faz, né? Ninguém se preocupava tanto com cachorro. Quando as pessoas passaram a ter cachorro como filho, porque tem muita gente que tem o cachorro como filho, o gato, o petzinho aí como filho, nem tanto gato nem tanto, mas o cachorro, não vê gato caro, né? Dificilmente você vê um gato caro. Cachorro não, cachorro é caro para comprar, cachorro é caro para tratar, né? Cachorro é caro para manter. Então as pessoas passaram a tratar esses animais como pessoas. E aí não pode, sabe? E a gente tá perdendo, nós estamos perdendo a tradição, vai morrendo as coisas, vai acabando. Vou repetir, não tô dizendo aqui que eu sou a favor de soltar fogos, bastante, tal. Aquele negócio do cara ficar soltar um rojão, dois rojão, acho que, né? Mas tem gente que vai lá e compra uma 3, 4 caixas de rojão e começa a soltar rojão, não para mais. Aí, né? Aí é triste mesmo, né? Perturba mesmo, né? Tanto é que eu votei a favor da lei lá. Mas, eu como eu sou, na minha, não só como pessoa, aqui no rádio, sempre fiz isso, quem me conhece sabe. E agora como vereador, eu sou um vereador lá. Eu vou falar um pouquinho do GB vereador. O GB vereador, ele se preocupa muito com pessoas. Sabe, eu me preocupo muito com gente. Eu fico preocupado com gente que não tem médico, gente que não tem remédio, gente que não tem comida, gente que não pode fazer cirurgia, gente que vai viajar, vai fazer tratamento fora da cidade, vai com aqueles pangaré que não tem tamanho. Tanto é que eu tô conseguindo trocar boa parte da frota das pessoas que estão indo viajar, né? Eu me preocupo com gente. Eu sempre digo aqui, nunca escondi isso de ninguém. Eu entendo que ao cuidar de gente, gente vai cuidar dos animais, né? Primeiro você cuida das pessoas, que as pessoas vão cuidar dos animais. Mas nós estamos invertendo, gente. É a mesma coisa do carroceiro aí, né? Que tem uma lei que tá tramitando na Câmara, que proíbe pro cidadão ter uma charrete, uma carroça para uso próprio, tal, porque coitado do animal, coitado do cavalo. Ah, gente, quanto tempo a gente sabe que tem cavalo puxa carroça, puxa charrete, que o cavalo puxa arado lá no sítio, que o cavalo é usado... Sabe, nós estamos inventando os valores, gente. Sabe, nós estamos inventando os valores, né? Eu não escondo o meu pensamento. Vocês podem ficar bravos comigo. Se achar que eu estou errado, eu respeito a opinião. Né? Mas tá ficando chato, né? Tá ficando chato viver. O ser humano tá perdendo espaço cada dia mais. Cada dia mais. O importante é que estamos vivos, né? E a gente vai dando um jeito. A gente vai contornando a situação aqui, contornando a situação ali e tal. Ah, então. Estamos no cavalo aqui, né? Aí um cidadão aqui da cidade, um cidadão influente, sabe? Eu digo influente porque ele é influente. Ele é dirigente de uma das principais entidades da cidade. Aí eu não vou citar o nome aqui, né? Não vou mais, quem viu nas redes sociais viu lá. Aí o cidadão fala assim: tô aqui em tal cidade, vou curtir um passeio de charrete. Charrete puxado pro cavalo. O cidadão postou vídeo, postou tudo lá, que foi passeado em charrete lá. Então. Lá pode, né? Claro, aquela cidade lá pode. Muito bem. Vamos em frente, que atrás vem gente. Oh, yeah.